máximo, o mais gostoso. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Maurício. Oi. O Congresso autorizou a cobrança de contribuição para a Previdência de Aposentados e Pensionistas. Isso, Barbosa, é a cobrança para aposentados e pensionistas da União dos Estados e Municípios. Então, atende o telefone, Maurício. Isso, e quem tá na linha para falar com a gente, Barbosa, é o senhor Albuquerque, Barbosa, o líder dos aposentados revoltados. Eu não acredito. Senhor Albuquerque, o que o senhor achou aí desse problema aí, senhor Albuquerque? Achei uma porcaria! Que isso? Achei uma droga, uma safadeza e ponto final! E adeus, e não quero mais falar nisso! Mas pera lá, senhor Albuquerque, pera lá, senhor Albuquerque! Eu nem perguntei ainda. Caramba. Mas eu já respondi em ponto final, seu debochado. Nossa, e vai se esfregar por isso. Que ô, seu Albuquerque, calma lá, calma lá. O senhor tem andado mais nervoso ainda, hein, seu Albuquerque? E você queria o quê, Barbosinha? Ah. Com a boataria que estão espalhando por aí, você queria que eu andasse como, peraí, meu filho? Peraí, eu não tô entendendo. Boataria, mas que boato andam espalhando por aí, seu Albuquerque? Barbosinha, que vão suspender todas as aposentadorias. Que isso? Ninguém se aposentou de 1948 pra cá. Vai ter que devolver tudo que recebeu. Que isso, seu Albuquerque? A saúde. A saúde. Oh. Eita, que beleza. Não começa, hein? Marilda, me traga o exordio, Marilda. Oh, oh. Seu Albuquerque, o senhor continua tomando esses exordio, seu Albuquerque? Isso não prejudica a sua saúde, não? É exordio falso. É base de farinha de rosca, a base de, a base de farinha de rosca. É, Barbosinha, como os proventos que eu recebo, eu só consigo comprar exordio falso, meu filho. Tá certo. Na banca de camelô que tem ali perto, da banca de bicho. Que, que isso? Sim, seu Albuquerque. Já que o senhor não quer falar sobre essa... Eu acabei de tossir. Ai, meu Deus. A saúde... Ô, seu Albuquerque, mais uma dessas, ó. Seu Albuquerque, já que o senhor não quer falar sobre essa contribuição dos funcionários públicos aposentados, tem uma outra notícia aqui, seu Albuquerque, que eu queria que o senhor comentasse aqui. Barbosa, lê a notícia pra ele. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar nessa página aqui. Seu, calma, seu Albuquerque, eu tô pegando papel aqui, rapaz. Por favor, tá aqui. Você pode demorar que não tem problema. Obrigado, seu Albuquerque, aqui no Recorte Jornal. Ouve só, o governo quer acabar com as filas em bancos. O quê? Tem essa notícia aí? Tá aqui no Recorte, senhor. Barbosinha, tá escrito mesmo isso aí no seu Albuquerque. Seu, o Ministério da Justiça quer acabar até o fim do ano com as filas em bancos. Ah, minha santa! Que foi? Pelo amor do guarda! Que houve, senhor? A única coisa que os aposentados ainda têm é fila em banco. E até com isso querem acabar. A saúde, seu Albuquerque. Se acabarem com as filas de banco, onde é que nós vamos curtir os nossos momentos de lazer? Ah, não acredito, seu Albuquerque, não acredito, você tá brincando. Ah. Para de tossir, o senhor vai passar mal, seu Albuquerque. Ai, ai, ai, que isso?